Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. São os sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica e muito mais, todas as semanas com os druidas reunidos na clareira da floresta. E a clareira desta semana viaja para a África, para o continente africano, e vamos apresentar especialmente canções vindas de países como a Nigéria ou a Zâmbia. E começamos precisamente com uma banda da Zâmbia, os Wits, com a faixa Living in the Past, um tema de 1974, para uma das mais emblemáticas bandas associadas ao movimento Zam Rock dos anos 70, na Zâmbia, que viu o surgimento de muitas bandas naquele país, especialmente após a independência da Zâmbia, e muitos músicos pegaram nas guitarras e, influenciados por tudo aquilo que chegava de países como a Inglaterra ou os Estados Unidos, pelo rock psicadélico, o rock progressivo, começaram a abraçar um rock muito próprio, e daí também esta designação Zam Rock. Já iremos passar outras bandas também oriundas da Zâmbia de meados dos anos 70. Para já então os Wits, em 1974, com a faixa Living in the Past. Vamos continuar e agora saltamos para a Nigéria com os BLO, um trio nigeriano formado em 1972 em Lagos. Uma banda que chegou a ser a backing band, por exemplo, de Geraldo Pino, um artista da Serra Leoa. Os mesmos músicos trabalharam no projeto Salt, juntamente com Ginger Baker, em 1971. Ginger Baker, o baterista de Cream, e que tem um papel crucial no desenvolvimento da música de guitarras da Nigéria no início dos anos 70. Ele que criou um estúdio em Lagos, onde gravitavam muitos dos músicos que depois fizeram toda a cena nigeriana, toda a cena rock da Nigéria, incluindo o Afrobeat, incluindo a sua estrela maior, Fela Kuti. Os BLO formaram-se um pouco depois dessa colaboração com Ginger Baker, em 1972, e em 1973 sai o disco de estreia, Chapter 1, dos BLO, e é lá que podemos encontrar a faixa que escutamos agora, Chant to Mother Earth. Os BLO da Nigéria, para ouvir agora na Floresta Encantada. Thank you. so bright night, baby, yeah. Yeah, it's a vanity, vanity. Dome so bright. Floresta Encantada, primeiro em 1973, com os BLO, da Nigéria, Chant to Mother Earth. Entretanto, estivemos com Gabo Brown e Orquestra Polirritmo, com a faixa It's a Vanity, um tema de 1974 para esta banda do Benin, país que faz fronteira com a Nigéria. Estivemos com um dos seus grupos mais famosos, Gabo Brown, Orquestra Polirritmo, um grupo que gravou imensos temas durante a década de 1970 e que foi conhecendo reedições ao longo dos anos, especialmente com editoras mais recentes, como Analog África, entre outras, que de facto fizeram um digging a todos estes sons de África e foram ao longo dos anos lançando em diferentes edições. Do Benin, vamos saltar mais uma vez para a Nigéria, agora com uma das suas primeiras bandas de guitarras, os The Hikers, em 1972, o single I Want a Breakthrough, aqui um funk rock bem elétrico, para uma banda que deixou descendências e que se tornou numa das primeiras referências para aquilo que iria ser o som a sair da Nigéria, especialmente da cidade de Lagos. Viajamos então até 1972, The Hikers, I Want a Breakthrough, assim é que é, para ouvir agora na Floresta Encantada.

Duas bandas da Nigéria com dois temas de meados dos anos 70. Primeiro estivemos com os The Hikers, I Want a Breakthrough, e entretanto os Funkies, aqui com a faixa Acid Rock, um instrumental, e como o nome indica, verdadeiramente Acid Rock, mas com algum funk à mistura. Voltamos a saltar de país, agora voltamos à Zâmbia, e com um dos seus veteranos, um dos veteranos do Zamrock, é Ricky Ililonga. Ele que criou a banda Muzio Tunia a inícios dos anos 70, e é precisamente com esta banda que seguimos, com um dos seus maiores clássicos, Dark Sunrise, uma das músicas que melhor exemplifica o som do movimento Zamrock dos anos 70. Muzio Tunia, de Ricky Ililonga, por ouvir agora na Floresta Encantada, Dark Sunrise. Thank you. We'll be right back. Floresta Encantada, primeiro com Musi Otunia, de Ricky Ililonga, um dos músicos mais famosos da cena Zamrock dos anos 70 da Zâmbia. Escutámos um dos seus temas também mais reconhecíveis, Dark Sunrise. E, entretanto, viajámos para o Benin com Picobi Band da Abomey. É uma das bandas mais antigas do Benin, formada ainda durante a década de 1950. Em 1970 grava uma série de singles em 45 rotações, incluindo a música que escutámos nestes últimos minutos, Mimak Pé G, para Pico Band Double May do Benin, na Floresta Encantada. E regressamos agora à Nigéria, uma banda de teenagers formada em 1970, jovens, eram muito jovens quando gravaram o disco de estreia, os Ofage, tinham uma média de 16 anos, estes músicos que ainda estavam no liceu, músicos da Nigéria, influenciados, por exemplo, por Santana, pelos Led Zeppelin, pelas guitarras de Jeff Beck ou Jimmy Page de Led Zeppelin, e que usavam essa influência do rock britânico com os polirritmos de África. Ou seja, em Ofeja podemos encontrar muitas distorções, mas também os ritmos que se tornaram famosos com o Afrobeat da Nigéria. É em 1973 que editam então Try and Love, um dos mais celebrados discos da Nigéria deste período, da banda Ofeja, formada em Lagos, e vamos escutar então uma das músicas desse registro, Try and Love, de 1973, o tema Wheezy e Labo, dos Ofage da Nigéria. Thank you. Allah in Allah. The bottom four of Africa. Últimos minutos na Floresta Encantada com dois nomes da Nigéria. Primeiro estivemos com o Zofage em 1973 no disco de estreia Try and Love e escutámos o tema Wheezy e Labo e entretanto passámos para Ofo The Black Company, outra banda da Nigéria e uma das bandas mais roqueiras vá da Nigéria. Estivemos em 1972 com o single Allahu Akbar dos Ofo The Black Company. Estamos quase a chegar ao final desta Floresta Encantada, toda ela dedicada a sons oriundos de África e concentrámos-nos aqui em três países, essencialmente Nigéria, também a Zâmbia e o Benin, e foi destes países que retirámos as canções que escutámos durante esta última hora na Floresta Encantada, a oportunidade também para percebermos como é que estes países viveram a contaminação do rock anglo-saxónico, e isso nota-se nas distorções das guitarras, mas depois é tudo filtrado também pelas próprias vivências destes músicos e também pelas suas origens, com a inclusão de muitos ritmos e muitos instrumentos daquela zona do planeta. Vamos terminar com outro nome associado ao movimento Zem Rock. Ele é Kit Mlevo e é um dos nomes grandes deste este movimento que tomou de assalto a Zâmbia em meados dos anos 70, é a par, por exemplo, de Paul Ngozi, que ficou de fora da Floresta Encantada neste programa. Paul Ngozi ou Witch, um dos grandes nomes então do Zam Rock. Vamos escutar a faixa Love and Freedom em 1978. É Kit Mlevo, músico da Zâmbia, e roda agora na Floresta Encantada. Love and Freedom, a fechar o programa desta semana, um programa todo ele dedicado ao rock psicadélico de África em meados dos anos 70. Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada,